você ou todos vocês, a paga do mês. Isto é para todos que não acessaram a Jovem Nerd. Que os vermes que habitam a sua carcaça devore todo o seu cérebro. E você continue em vida por toda a eternidade, sentindo as dores da fornalha do inferno. Olha, não é praga de mãe, é de Zé do Caixão e pega. Landa, landa, landa, nerd! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu rogo praga pra chover quando eu não quero sair de casa. Alô, aqui é Mário Abad, o Fanático, e estamos aqui com um dos maiores cineastas do Brasil. Aqui é Azaghal, o Anão, e eu já fiz sangue com groselha e Todd. No momento, né, eu faço sangue, mas eu uso o sangue, ou seja, de galinha, né? A gente foi. Tem aquele gosto realmente da galinha, né? Que é chato falar galinha, né? Mas é o sangue que mais fica propício pra gente realmente fazer. Muito bem, cara. Aplausos, estamos aqui com esta figura inacreditável, um dos maiores cineastas com exposição internacional deste país, José Mojica Marins, o Zé do Caixão! Vamos conversar sobre cinema, sua carreira, as loucuras, sobre tudo que vier à cabeça da gente, tudo que não vier. Vamos correr para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails, caneladas e recadinhos da paróquia. Vamos, vamos, vamos. Primeiro recado, vamos dar a largada. Começaram as votações para o Prêmio Podcast 2008. Exatamente, Jovem Nerd. Começou agora, dia 18 de agosto de 2008. Você vai lá. Você não vai lá, não. Você vem aqui. Porque para votar tem que clicar no link no nosso site. Ah, é, detalhe, se você vai lá no site oficial do Prêmio Podcast, você não vai encontrar, eu quero votar no Jovem Nerd. Você só pode votar através de um link que nós disponibilizamos, e ele já te leva para uma página que você só tem que dizer, quero votar e entrar no site. Aí você clica e vota. Isso, é um botãozinho verde. Agora, tem uma parada importante a ser observada quanto a essa votação. Sim, o sistema de controle de votos deles é por IP. Exato. Então, se você tá no teu trabalho e tem 30 desgraçados aí que ouvem o Nerdcast e tá todo mundo achando que tá votando e se dando bem, não está, só está valendo um voto. É, porque tá na rede da empresa, provavelmente só vai ter um IP. Então os 30 votos da galera da empresa vai contar como um. Exato. Assim como não adianta você ficar o dia inteiro clicando votar lá, porque vai valer só o primeiro voto seu. Pelo amor de Deus, não crie essas porcarias desses programinhas de macros que ficam votando sem parar. Isso é uma idiotice. Isso não vai fazer o Nerdcast ser mais ou menos popular. Não façam isso. Votem vocês mesmos. Agora, o que é importante é você falar pro teu amigo, isso, pro funcionário, isso, qualquer pessoa que você sabe que tem acesso à internet, tá passando na rua, viu uma lan house, entra, paga um real, volta ali rapidinho, vou te falar. Exato. Mas então presta atenção, você que tem uma empresa com a rede, que só tem um IP, faz o seguinte, quando chegar em casa, vota. Isso, exato. Todo mundo vota de casa, porque a casa de vocês vai ter um IP diferente de cada um. Convoquem as pessoas, espalhem o URL que tá aí no nosso site, é só isso. Copiar, você pode copiar e botar no seu site, vote no podcast, no Jovem Nerd, e não sei quem é lá. E o cara vai, clica, aperta o botão verde e tá valendo. Agora, a gente tá vendo, né, aquele momento de política no Brasil, que fica todo mundo, né, meio inflamado. E aí eu fiz algumas coligações. Sério? Ou seja, quem votar no Nerdcast deve votar também no RapaduraCast. Porque eles não concorrem conosco, eles são da categoria cinema, enquanto nós estamos na categoria humor. Exato. E votem também no Downloading, isso, aquele de games, que é maneiro pra caramba. Isso, os dois podcasts que nós gostamos e aprovamos, né? Isso. Talvez venham outras ligações por aí, mas por enquanto esses são nossos aprovados. Eu só digo pra vocês não votarem no... Para com isso, né? Outro recado, aproveitando que nós estamos falando de jabás e coligações e whatever, nós recebemos uma surpresa essa semana, Zagal. Que surpresa? Chegou um Sedex aqui, quando eu abro, tem duas passagens da Oceanic Airlines. Olha, cara, é desse tipo de gente que eu gosto. Pessoas criativas e com iniciativa. Olha só, duas passagens da Oceanic Airlines, que é a companhia de aviação do seriado Lost, né? Com o meu nome e o nome de Azaghal aqui, tudo bonitinho, impressa, papel grosso, com destacamento. E o destino da viagem é o Acre, aliás. Quem mandou isso foi a galera do VidaNerd.com. Eles não mandaram nenhum bilhete, nenhum aviso por e-mail, nada, simplesmente mandaram as duas passagens que nós entendemos como uma vontade de ser divulgados. Sendo essa vontade ou não, os caras estão de parabéns. Foram criativos, estão de parabéns, agradecemos, e se você quiser conhecer o site deles, é vidanerd.com. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo pelo presente. Outro recado. Guilherme Briggs, pra quem gosta, pra quem é fã do rapaz, ele tinha uns blogs que desapareceram da internet. Ele entrou em, né, modo Guerra Fria. Ele não diz por quê. Não disse. Alguém deve ter sacaneado. Para. Ah, não sei. E o blog dele sumiu, e aí uma porrada de fãs e admiradores ficaram desesperados, né? O importante é que ele voltou com dois novos blogs, Azaghal. Isso. Blogs criativos dele. Um que ele tá fazendo em conjunto com a esposa dele, a Fran Briggs. Isso. Que é quadrinista, né? Isso. É, eles fizeram dois personagenzinhos de mangá que são muito maneiros. O Kiko e Gabi, no kikogabi.blogspot.com. E um que eu pessoalmente adoro, teatrobonecos.blogspot.com. blogspot.com, que é um teatrinho de bonecos que faz história em quadrinho com boneco. É muito divertido. Esse teatro de bonecos é um negócio bem legal, né? Que é muito maneiro. A primeira vez que eu vi foi na Wizard, né? Que eles faziam isso. Exato. Depois teve o Fabiabu, o Franco Robô e agora o Guilherme Briggs. E tem o cara da internet lá, o Some Random Guy também, que é o mestre. Eu fazia isso, você sabe, quando eu era... Eu tenho um filminho stop motion com bonecos, não era nem... Olha só, que jacaré comendo uma tartaruga ninja, era maneiro. Se você tá órfão de Guilherme Briggs, acesse os blogs, eles são muito maneiros. Um outro recadinho que eu tenho aqui, o Pedro Vitor, de 8 anos de idade, mandou um e-mail pra gente com alguns desenhos que ele fez. Ele diz que o pai dele disse pra ele que os desenhos não iam ser colocados nunca no Jovem Nerd, e o pai dele fez uma aposta com ele. Uh-huh. Então, é claro que a gente vai botar os desenhos. Quer dizer, agora tu vai nesse talento brilhante. Reclamou da outra vez? Pô, então tá aí, velho. Mas calma aí, essa foi maneira, cara. Ele deve ter apostado uma parada absurda, sabe? Uma guitarra pro moleque de 8 anos, sabe? Agora vai ter que pagar a aposta, vai, cara. Vai ter que pagar a aposta! Tá lá o link do post, pode ver os desenhos do Pedro Vitor de 8 anos. Desenha bem pra 8 anos. Eu achei muito bom. Isso aí. E agora, Zagal, chegou o momento, Zagal. Presta atenção. Dorfão, o Corvo Louco, finalmente, Zagal, mandou provas fotográficas de que o Nerdcast está sendo vendido em camelô, Zagal. Mercado informal, sem recolher impostos ou qualquer coisa do tipo. Olha só, aí no post deste Nerdcast, deste episódio, no site jovemnerd.com.br, tem os links para as fotos. Tá lá, Zagal, agora eu acredito, o Nerdcast foi para as prateleiras. Mas você sabe que eu não levei fé 100%. Eu falei, o cara pode ter feito aí uma montagem, ter botado no envelopinho, deixa eu bater uma foto aqui rapidão, né? Mas aí que veio a parada que me deixou balançado. O Luiz Sussi, de São Paulo também, mandou uma foto da mesma capa que ele encontrou só o encarte na rua, no chão. Caraca! Olha, duas fontes diferentes. E no mesmo bairro do Itaim. Puta merda! Então, ou esses dois caras se conhecem e estão armando uma ótima pra nossa cara. Ou então, cara, é não. Verdade. O cara, o Azaghal, olha só. Prêmio Best é bom, o Prêmio Best of the Blogs é bom também, o Prêmio Podcast 2008 também é legal. Agora, não tem nada mais de recompensador e indicativo de sucesso que ter o seu produto nas mãos do amigo camelô. Então, eu quero saber o seguinte. Podem dizer, ah, eu sou o melhor podcast, eu sou mais acessado, eu não sou, já ganhei X, eu já ganhei whatever, eu recebo 1 milhão de e-mails, eu tenho... Eu quero saber o seguinte, quem é o único podcast do mundo que já foi pirateado, jovem? Puta que pariu, rapaz! Ai, meu Deus. Eu vou botar essas fotos no nosso Media Kit, compadre. Porra, cara. Então, o Nerdcast oficialmente na internet de graça ou pagando na mão do camelô. É verdade. Agora a gente tem uma obrigação de avisar isso aqui, né? É, o Você que tá ouvindo essa parada num CD e você pagou R$10, você se fudeu. Porque sai de graça na internet. Pois é, maluco. Você acessa www.nerdcast.com.br, vai lá, download, pode usar iTunes, tudo que for possível e imaginável. Exatamente, muito bem, vamos para os nossos e-mails normais. Karina de Figueiredo, professora, não disse a idade, eu vou calcular que é uma velhaca. Que isso? Ah, professora, você imagina logo a dona Bocca, né, cara? Ri muito quando vocês leram o e-mail da menina de 14 anos que abrevia e escreve Naum. Naum. Vocês não acreditam as pérolas que me deparam nas provas. Um aluno escreveu o seguinte. Eu queria com K... Na verdade, o K, ele daqui a pouco... Escutem o que eu tô falando, tá gravado aqui. O K daqui a pouco vai ser incorporado no nosso alfabeto, na nossa gramática, como substituto pro QU. Vai, eu tenho certeza, porque você vai numa lanchonete, é quero lanche com K. Cachorro quente com K. Se tem K, é indicativo de que o negócio tá indo certo. Exato. Então a menina escreveu que queria com K saber entender também só o TB... Sobre o 2GM. 2 em romano, ok, né? Uhum. Que significa Segunda Guerra Mundial. Excelente. Mas você sabe, prof, que eu não saco nada de política. Política. Não é eu que tô falando errado, não. A mulher escreveu errado mesmo. Política. Que ótimo. É, e o você é VC, né, claro? É claro, porra. Muito bom. Ela bota aqui, acreditem, é real. Tem essa e muito mais. Ainda bem que sou professora de história e filosofia e não corrijo as redações. Mesmo assim, eu incorporei um hábito no pós-prova, que tem melhorado até bastante o desempenho dos alunos com as abreviaturas. Ó. Oh. Ela cola na parede da sala uma folha com as maiores pérolas dos alunos. Ah, maneiro. Excelente. Por humildade, ela pergunta. Ela mesmo responde. Talvez, mas pelo menos é divertido. Ah, eu gostei. Acácio, 28 anos, analista de qualidade, São Paulo, capital. Analista de qualidade? O que será isso? Ele olha pra uma coisa e fala assim, está uma merda, volta. Mas será que ele é uma parada tipo em metro, assim, deita no colchão pra ver se é confortável? Não sei, vamos ver. Ouvindo o Nerdcast número 123 sobre coisas que irritam, explodi a cabeça... Quando o Azaghal falou que os caixas de banco que não estão sendo utilizadas seriam fake. Eu achei muito engraçado porque por 7 anos trabalhei na área de TI do banco Bererel e realmente a afirmação de Azaghal é verdadeira. Puta que pariu! Caralho, cara! Olha só, lá no site do Internei tem um teste que é assim, descubra se você é paranormal. Eu vou fazer esse teste, cara. Que pariu, cara. Ah, ele continua aqui. Muitas vezes o equipamento está parado na baia por estar quebrado, aguardando peças ou simplesmente aguardando o técnico. E não poucas vezes o equipamento já está condenado aguardando substituição. Ai, gostaria somente de acrescentar que cumpri minha missão de apresentar o Nerdcast a 10 amigos e fui além. Apresentei a quase todos que trabalham comigo hoje e temos... até um responsável por fazer download e colocar na rede. Olha aí, essa galera vote em casa no Prêmio Podcast. É, não na rede. Adianta, o trabalho é indiferente. Toda sexta-feira é muito engraçado ver as pessoas trabalhando e dando risadas baixinho, tentando disfarçar. Você quer fazer o teste de paranormal? O Jorge Zapata, ele também trabalhou em banco, falou que as empresas agora já estão inventando o Office Vô. Que ah, não, vai, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, é a minha ideia. O Aracão falou assim, vamos criar uma empresa com Office Boy só de... Office Old. Só de pessoas acima de 60 anos e grávidas. Pô, cara, não as ideias elas estão aí, cara. Ou você pega elas ou elas escapam, meu irmão. Tá vendo, rapaz? A coisa existe mesmo. Porra, eu já tinha visualizado... Porra, cara... tinha visualizado a vanzinha direitinha. Eu ia contratar, ia ser uma parada foda, cara. Eu ia contratar mulheres grávidas, essas iam ser temporárias, né? E idosos. E, cara, eu ia prestar um serviço social. Uhum. Porque essas pessoas que normalmente ficam à margem do mercado de trabalho iam ser reinseridas, cara. Tá certo. Não é? Tá certo. Ernesto Belotti, o engenheiro baiano que já gostou de carnaval. Olá, pessoal. O último Nerdcast com a triunfante volta do Sr. K foi ótimo. Mas gostaria de deixar no Nerdcast um relato baiano e uma teoria complementar à visão dele. Eu aproveito pra perguntar aqui, Jovem Nerd. A gente recebeu muitos e-mails de baianos revoltados? Pouquíssimos baianos revoltados, Azaghal. Só soube de um que deletou o Nerdcast e não quer mais saber. Pois é, acho que as pessoas entenderam que o Sr. K estava falando de carnaval, de muvuca, ele não estava falando mal da Bahia, a Bahia. Ele estava colocando a Bahia como um bode expiatório da história dele de odiar a multidão, gente, pelo amor de Deus. Mas os baianos, por incrível que pareça, entenderam. Teve mais gente que ficou pé da vida com vocês sacaneando a minha história. Ficaram putos com o Sr. K, com você. Pô, coitado de Jovem Nerd. Gente, olha só, esses caras são meus irmãos, cara. Eles, isso aí tá tudo em casa, porra. Eu tava rindo também do negócio no final. Não fiquem assim, não, cara. Agora acho engraçado que o cara, ele fica puto, não quer mais ouvir o Nerdcast, e aí ele avisa, né? Ele comunica. Ele comunica, né? Não estou mais ouvindo o Nerdcast, atenção. É. Isso é carência, você sabe. Ele vai continuar ouvindo. Precisa só... Você tá devia bom. Dar um abraço nele, Jovem Nerd. Mas voltando aqui ao e-mail gigante do Ernesto Belotti. Ele diz que carnaval, pra ele, por muito tempo, foi uma fase de pegar mulher, encher a cara e tudo mais. Faço parte de uma minoria aqui na Bahia que não gosta mais daquilo, carnaval. Mas ele, Sr. K, fala sem noção. Ele não pode odiar tanto algo que ele não conhece. Se ele tivesse passado pelo que eu passei, talvez odiasse mais ainda. No último carnaval que eu fui, acho que 95, já estava com a senhora Belotti. Fui numa esperança vã de ter alguma diversão e fomos para a avenida. Olha só. Chegamos em um ponto onde o chiclete com banana, que arrasta tudo que é de pior no carnaval baiano. Estava no final do percurso. Inteligentemente, ele e a senhora Belotti se acomodaram dentro de um bar e esperaram o final do bloco e da tsunami de pessoas que seguia para eles poderem então sair dali. Certo. Sabendo que o que vinha depois do chicletão eram os filhos de Gandhi, achamos que seria tranquilo, né? Sair nessa hora. É lógico. Foi então que ele diz aqui: vivi um dos piores momentos da minha vida. Meu Deus. O fato de o pé sair do chão e você ser carregado pela massa não quer dizer nada quando a massa está se compactando de forma que você não consegue mais respirar. É isso? Meu Deus, cara. Não pelo suor, não pela fedentina do povão, mas simplesmente por não haver espaço para que seu pulmão expanda e contraia. Meu Deus, cara. Meu Deus. Foram minutos de terror com uma respiração rasa e total falta de controle da situação. Ai, caraca. E o que é pior... Eu já estava acompanhado, não estava ali para pegar ninguém. Porque tirava qualquer chance de haver alguma razão para eu estar passando por aquilo. Ai, coitado, cara, é isso, muito bom. Mujica podia fazer um filme de terror assim, né? Lembrando que a gente gravou essa entrevista por telefone, então se você escutar pessoas no fundo, telefones tocando, então é normal coisas de entrevista por telefone, né? Atenção, senhores pais. Este Nerdcast é explicitamente não recomendado para menores de 14 anos. E isso não é sarcasmo. Muito bem, vamos falar sobre a história de José Mojica Marins. Zé, posso chamar de Zé? Pode chamar de Zé, tá? Mojica, como é que era no início, lá na década de 60, como é que era fazer cinema nessa época? Em 63, todo mundo era contra. A equipe trabalhava e dizia, tamo aqui por causa do dinheiro, não é por causa dessa merda, porra. Todo mundo era contra eu fazer um filme de terror. E alguém tinha que começar, né? Eu acho que eu quebrei o tabu e a virginidade dessa discriminação. É verdade que você ameaçou com um revólver, que ninguém não queria filmar uma cena que era muito escura, e você tirou um revólver, sacou no meio do set de filmagem e falou, vão filmar essa porra agora de qualquer maneira. Isso é verdade, Zé? Não, o que aconteceu é o seguinte, pra mim fazer a meia-noite, ninguém topou. Eu tive que vender a casa, meus pais, eu sou filho único, meus pais tinham um carro, vendeu o carro, me emprestou dinheiro, eu tive que convencer minha esposa a ir para a casa dos pais, vendi os móveis, juntei todo o dinheiro só dava para 15 latas, comprei as 15 e dois filhos da p*** me roubaram que duas é latas. 13 latas e 300 metros. Ó, ficaram 13, hein? É, a Vera Cruz estava acostumada a filmar com 200 latas, né? Então o pessoal achava que eu estava brincando de fazer cinema. E meu dinheiro, com a equipe, a produção, só dava pra 13 dias, porque os caras queriam receber adiantado por dia. Tudo é uma 13, situação, né? Eles diziam, olha, estamos fazendo pelo dinheiro, não gostamos dessa merda, você tá brincando de cinema. Pô, então você tava com uma equipe, pariu. E não tinha jeito, eram os melhores profissionais que tinha e eu contratei o melhor, porque eu queria fazer uma fita dessa, que eram os melhores do Brasil. A fita foi feita, uma puta de uma fotografia, um problema dinâmico, mas aí chegou o 12º dia, tudo bem. No 13º dia, o pessoal estava acostumado a filmar só com sol. E de repente, estava chuviscando, o céu fechado, né? Era um negócio bem cinza, feio. A equipe chegou e falou, não dá para filmar hoje. Eu falei, tudo bem, então prosseguimos amanhã. Só que eles viraram pra mim e falaram, mas nós queremos receber hoje. Nós não temos culpa, se o tempo tá assim, é problema do tempo. Nós não temos culpa. Porra, mas eu quero filmar assim. Os caras falaram, nós somos profissionais e não filmamos. Meu Deus. Então vai pagar, porque nós temos aí o sindicato, nós paramos tudo. E o seu não termina a fita. Pô, eu se não filmo. Era o único dia que eu ia fazer externa. Tudo na fita foi interna. Aí eu tô numa situação, com o último dinheiro que eu tenho, não dava pra mais um dia. Pô, eu sabia que se eu parasse, porque eu já tinha no passado parado algumas outras fitas, por tragédia e tal, e nunca prossegui mais. Se eu parar essa, eu tô perdido, né? E aí, o que é que eu fiz? Já que eu vou pagar, então nós vamos pro cemitério. Ah, mas com subir... Não, a gente vai, porque se o tempo clarear, sair sol, aí eu filmo, mas já estamos no cemitério. Aí era o famoso cemitério da Goiabeira. Era feito até com arame farpado, coberto. Aí o pessoal foi. Só que eu dei um intervalo e fui pegar o coveiro, né? Falei que ia ter alguma cova aberta, se tinha. O cara falou, não, tem uma aqui. Só daqui uma meia hora, 40 minutos, vai vir um enterro. Ih, cara. Porque eu dei uma groja pro cara, né? Aí o cara falou, vai vir um enterro e aí se ficar vai dar problema. Aí o que é que eu fiz? Peguei pro pessoal, falei, olha, pelo menos vamos ficar perto da cova. Se o sol sair, né? Aí a gente filma. Se não sair, tudo bem. A gente deixa para outro dia, né? Porque não adiantava eu falar que não tinha dinheiro. Os caras achavam que eu ia achar o jeito de achar dinheiro. Aí vem chegando o enterro. Aí era uma moça que tinha morrido e o irmão estava num negócio violento e começou a dar tiro pro ar. E a equipe minha viu aquilo e se apavorou. E falou, mas estamos na cova exatamente onde eles tinham que vir. Né? Aí o coveiro falou, não, eles vão vir pra essa cova. Aí os caras falaram, vão embora. Foi aí que eu tirei o revólver que eu tinha da própria filmagem. Aí eu tirei o revólver e falei, não, aqui tem duas coisas. Ou vocês filmam, né? Ou de repente vocês ou levam as balas do cara lá, ou levam a minha bala. Se vocês fazerem rápido, dá tempo de saírem daqui e ninguém morrer. Mas na verdade as balas que eu tinha eram de cestinha, eles não sabiam, né? Eu na base do revólver na mão, né? Aí nascia a lenda que eu era violento, mas não era um espelho. Porra, eu nunca vi uma equipe filmar tão rápido. Eu fazia uma base 4, 5, 6 takes por dia. Esse dia, em 5 minutos, os caras fizeram 37 takes. Começaram a correr aqui, close aqui, túmulo, gritos, luz, vai, vai. E correram num desespero total. E aí deu tempo da gente sair e filmar o próprio enterro dele. Deus, meu Deus. E aí saiu a fotografia cinzenta, mas era o que eu queria, porra. Aí nasceria o primeiro filme feito sem rebatedor, sem efeito nenhum, só com a luz normal e um dia realmente cinza com chuvisco. Você! Depois disso, ainda tive que ficar escondido da polícia, né? Olha o troço do caceta, né? Se eu tava com uma porrada de cheque na praça... E naquela época dava cana. Foi terrível, porque aí a fita chega ao final, eu preciso que alguém assista, e era só eu e o montador. Ninguém queria assistir o filme, porra. Nem os técnicos que fizeram lá dentro, ninguém. Ninguém queria ver o filme. Aí o desespero estava total. Aí eu fiquei numa situação, eu tinha uma escola, né? Eu me escondia lá porque a polícia estava junto e o pessoal ficava vendo se vinha algum distribuidor em São Paulo. Aí veio um cara da Bahia. Pô, aí no desespero eu saí atrás do cara, né? Já tinha me comprado assim no aventureiro e fez sucesso na Bahia. Falei, porra, me dá uma mão, vai comigo pro laboratório. Fista lá, porque ninguém quer ver a fita, eu gostaria que alguém desse um palpite. Aí o cara viu que eu tava meio verde, quase caindo, né? Aí ele falou, pô, você tá sentindo mal? Eu falei, olha, eu tô dois dias sem comer. Aí ele parou, pediu lá o sanduíche, fez eu comer primeiro, né? E aí foi comigo pro laboratório. E eu, aí falei a outra. Falei, eu tô meio escondidinho aqui porque a polícia tá atrás de mim, né? É, eu tinha sido denunciado, né? E o pessoal tudo atrás. E aí ele chega no laboratório e tal, e o pessoal, em vez de me ajudar, não. Pô, você vem assistir essa merda, porra? E o cara era um distribuidor famoso. Aí ele falou, não, esse cara encheu meu saco, pô, eu tô escutando aquilo tudo. Aí eu só vou ver 10 minutos e me mando, porque eu tenho um avião pra Bahia e tal. Hoje é só 10 minutos, hein? Falei, tudo bem. Aí ninguém queria realmente assistir. Só eu e ele sentado. O próprio projecionista, né, tanta raiva minha que o cara ligou e nem ficou. Pra ver porra nenhuma. Saiu pra fumar e tal, não quis saber. Aí deu os 10 minutos, aí acendeu a luz, né? Aí ele falou, por que acendeu a luz? E acabou os 10 minutos, né? Uma parte, né? Ele falou, não, eu tô vendo uma das melhores fitas feitas no Brasil. Olha só. E eu quero ver a fita inteira. Eu falei, mas peraí, e o seu avião? Falou, não, me dá aqui o telefone. Aí pegou, já ligou pra secretária, mandou cancelar o voo. E aí quando ele falou, quero ver essa fita, desde o início outra vez. Falei, aí veio os donos, da líder, né? Sentou todo mundo pra assistir a fita. E aí começou o puxa-saquismo, porque ninguém tinha visto a fita. Aí o projetonista também ficou assistindo. E todo mundo, que puta fita. E aí eu não tive, aí o cara gostou, falou, vai ser o maior sucesso do Brasil. Eu já vendi a fita na hora. Eu vendi por 20% do que eu gastei. Meu Deus. Deus. Mas eu queria o suficiente pra correr, porque eu tava com a minha esposa no hospital, cadê nenê, ela tinha tido um aborto, né? E eu não podia tirar ela do hospital, e cada dia que passava aumentava. Enfim, paguei todo mundo, e de repente a fita era usada em São Paulo, e aí todo mundo dizia que eu ficava na porta. Eu ficava contando a pessoa que entrava no cinema, e o João Soares escrevia que a fila era muito grande. Eu contava as pessoas pra saber tudo que eu perdi. O João Soares escrevia, ao meio-dia levarei seu dinheiro. Puta que pariu, o dinheiro não era meu, era de um mineiro que comprou a fita. Eu sei que aí, no Arte Palácio aqui em São Paulo, em uma semana nascia a sessão da meia-noite, que hoje tem em todo o Brasil, né? Eu poria 50 mil pessoas numa semana. Olha que... Foi o maior recorde de bilheteria. Só que eu não ganhei porra nenhuma, né? Pois é. Ter fama não é dormir na cama. Eu tenho fama, mas não tenho grana. É isso que eu quero que o público saiba. Eu tenho muita fama. Não vão tentar me raptar aí, que estão fodidos, né? Eu só ganho pra minha sobrevivência e tal. Pode ser que eu comece agora a fazer meu pé de meia. Mas eu preciso do prestígio do público brasileiro assistir o filme. É lógico. Encarnação do Demônio. Zé, você tem essa coisa que muita gente confunde o Mojica com o Zé do Caixão. Confunde muito, muito. A galera mais jovem tá acostumada porque viu você no Cine Trash da Band, né, essas coisas. Eu tinha aqui o museu do Presente, eu saí agora para pôr meu museu na São João ano que vem, né? Legal, bacana. O museu também ajudou a ter muito público. Mas a gente tem que lembrar para as pessoas o seguinte: o Zé do Caixão é um personagem do Mojica, que nasceu no A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Certo? É um personagem criado, como se cria o Batman, o Super-Homem, né? Exato. São personagens de ficção, né? Exato. O Mojica não anda pelas ruas de cartola e de jeito nenhum. Que é isso? Porra, eu até agora tá sendo difícil eu pôr a capa e cartola até pra entrevista, não tô aceitando. Ah, é? Eu tô querendo até no show, pra mim fazer uma palestra e querer ir, eu entrar de capa e cartola, tem que me pagar mais. Ah, tá bom. Não, é que eu sou muito calorento. Fizeram uma capa, é 10 quilos, porra. É pesada. Porra, aí no Rio faz calor. Eu tava aí há pouco tempo, agora, eu tô correndo pra divulgação. Eu fui aí fazer o TV Brasil, sem censura. Sim, me disseram que eu podia falar tudo, né? Gente, não podia falar tudo, não. Tinha que maneirar, porra. 2 horas de programa e você não pode. Mas é um programa legal, é um programa muito legal. Aqui você pode falar tudo, Zé. Fica à vontade. Eu tenho que falar a minha revolta que eu tenho, né? Porque disseram que não tem mais censura, mas comigo tem. Ah. Censura é em forma de juízo de menor, mas puseram 18 anos. Meu filme entrou no cinema sem poder passar o trailer. É mesmo. Quer dizer, eu concorri aí com a cita dos gringos, né? Uhum. Pô, você vê que Jogos Mortais, porra, puseram 14 anos, caceta. Que isso? E a minha fita 18. Aí ela entrou com toda essa fita, uma concorrência desleal, e eu tenho toda essa garotada, ainda tive ontem no Play Center, mais de 30 mil garotos, tudo na faixa de 15, 14, 16, 17 anos, uhum. Todo mundo cobrando que não pode assistir a fita, cara. Pode ver, pois pô, é. Eu acho que é uma puta abertura pro Brasil e de repente os caras me põem 18 anos, pô. Não caiu pra 16 anos a censura do senhor? Não, não, não. Mas entramos com recurso e não conseguimos. Tentamos e estamos com muita gente influente. Não teve jeito. Mas e isso tá prejudicando demais, né? Por que que eles alegam que o seu filme tem que ser 18 enquanto os Jogos Mortais pode ser 14? Qual é a diferença? Não, a gente entrou nisso, aí eles só falam que a minha vida é muito violenta. Ah, meu Deus. Caralho, eu falo, mas e as outras? Mas eles põem que a minha é mais violenta, né? Aí eu fico naquela. Violenta tá realmente a situação, não só do Brasil, como os outros países, mas aqui tá violento. É. Aí, de repente, o Zé do Caixão sai. 40 anos depois, pega uma metrópole tão grande, pessoal vaidoso, pessoal demagogo, né? Supersticioso. É um prato cheio pra ele. Agora, violência imperando. Aí eu tinha que fazer uma fita mais violenta do que a própria realidade, né? Verdade. Você! Essa nova onda do terror de Hollywood, o Albergue, Jogos Mortais, essa galera... O que você acha dessa nova onda de terror? Tenta pegar o jovem assim, você acha que tem valor isso como não, terror? Não, eu acho que é aquilo que às vezes eu falo. Acaba saindo muitas fitas trash. Uhum. Eles põem as coisas e não procuram ter uma história. Uhum. Você acompanha a teologia, eu procuro dar realmente, queira ou não, manter a mesma filosofia, ideologia do personagem. Uso cena de outros filmes para que você veja e procure entender a fita, o início, o meio, o fim, né? Uhum. E acho que eu mando uma mensagem legal, porque serviçais do Zé, uns morrem, outros são presos, e o Zé é castigado, porra. Ele sofre, ele morre. Então eu acho que, de repente, ela tem a sua mensagem, que a violência não compensa, né? Uhum. E as outras não mostram isso. Os caras chamavam hoje, os que me chamavam de trash, me chamam de cult, né? Uhum. Porque realmente... Não, porque tudo aquilo que eles não compreendiam, chamava de trash. Uhum. Foda, né? Não há uma compressão. Havia, então, realmente uma discriminação contra o terror. É verdade, hoje, é verdade. Graças a esses prêmios que eu trouxe de Paulínia, né? Aí, agora, os caras, não, é culto, é culto. Se era trash, virou culto. Né? Fazer o quê? Você gosta desses filmes trash ou quais são os seus filmes de terror preferidos? Olha, sabe que eu apresentei na banda, eu apresentei, foi muita fita trash, né? Isso. E ganhei um público muito grande, mas eu apresentava, mas meus filmes nunca passaram. E só passei lá o que era trash. Trash é esse Fred Krueger, né? É, gente, esse negócio de jogar braço pelo ar, cabeça pelo ar, isso é trash. Uhum. É porque parece fogo de artifício. As crianças acabam rindo, gozando, engraçado, né? Engraçado, não fica aterrorizante, né? Não, vira não uma fica, comédia. Né? Então você vê, pô, é um filme pesado e vai passar, eu vou ser homenageado em Veneza. Porra, uma cidade romântica das gôndolas. Porra, eu passava por lá e eu nunca imaginei, é um dos maiores festivais do mundo. Mas eu mandei que eles assistissem, pra não ter problema. Eles assistiram e falaram, não, queremos homenagem ao homem aqui. E eu vou falar agora, né? Excelente, isso excelente. Só vem abrir portas pro Brasil, para o gênero visto por todo mundo, principalmente para a garotada. É pena que a minha não tá podendo, mas quem sabe eu trazendo alguma coisa de fora, pode mudar. Você sabe que o Brasil, assim, você traz de fora... Ah, é, muda tudo, né? Chega aqui e muda tudo. Se o pessoal quiser, eles vão ver, eles botam um bigode falso, qualquer coisa assim. Eu, na minha época, sempre tive um jeitinho, né? E acho que o brasileiro tem aquele jeitinho e tal. Sempre tem. Vamos ver, eu acho que vai dar certo. Você! Você tá falando sobre cinema estrangeiro, como é que foi seu encontro aí com o Rob Zombie? Olha, o Rob Zombie, o grupo, né, era muito famoso, o grupo de rock. Eu sei que realmente em 95 eles vieram em São Paulo, foram no meu estúdio, eram fã do meu trabalho, né? Bacana. Eu brinquei muito com eles, até com o caixão, eles queriam entrar, eu falei, não, não, homem que entra no meu caixão brocha, né? E aí eles ficaram apavorados, né? E aí a menina, que era vocalista dele, falei, mulher pode entrar, ela entrou e tal, e à noite eles fizeram uma homenagem pra mim aqui no Pacaembu, né? Bacana. Foi muito legal. E aí o Robson deu outra. Saiu pra diretor de cinema, né? É, já tá aí com a terceira fita. A primeira ele fez questão de falar que se inspirou em Essa Noite em Canarim no Teu Cadastro. Lógico. Porra, pra mim é motivo de orgulho. Legal. Eu tenho lá os Panteras, tem uma porrada de cara de lá, né? Que gosta do meu trabalho e eu acho isso importante demais, né? Esse negócio de exterior, né? Nos anos 90 você deu um boom nos Estados Unidos e aí de repente foi o que você... É, não, aí começou aqui. Quando eu dei o boom lá, a coisa realmente começaram a ver com outros olhos. Veja só, eu em 50 anos ganhei no Brasil 50 capas de revista em 50 anos. Uhum. Nos Estados Unidos, em um mês eu ganhei 50 capas de revista. Olha aí, tá. Tudo bem que são revistas especializadas no gênero, mas foram 50 capas em um mês. Tá certo, né? E aqui, pô, aí eu voltei aqui com toda aquela badalação, né? E acho que valeu. Foi depois de lá que aí veio do trash. Uhum. Mas o trash também entrou juizado pra me tirar realmente, porque tava perturbando todo mundo, né? É. A audiência era muito grande. Você sabe que é pique de audiência, né? Uhum. Novela. Chegou a dar 22. Caramba. Você imagina o que é 22 às 3h15 da tarde. Olha só. Assustou muita gente. Né? É verdade. Aí tiveram que me tirar da televisão, pondo um juizado de menor. Por isso que eu falei, a censura sempre me perseguiu. E aí queriam me passar pra madrugada. Falei, eu vou levar essa juventude pra madrugada, os garotos, os adolescentes. Pô, aí eu preferi sair da televisão, né? Foi muito perseguido pela ditadura, né? Porra, eu fui preso 4 vezes, né? Mas não saí do país, não. Fiquei aqui, sofri, né? E fiquei na minha luta, né? Porque diziam que o terror meu tinha uma camuflagem política. Ah, e traz essa camuflagem que eu nunca achei. Ninguém acha, porra. Era um gancho que eles achavam, porra. Que camuflagem política. Não era tudo aquilo que eles não entendiam. É eles claro. Eles falavam besteira, né? É verdade. Você! Nos anos 80, você saiu um pouco do terror e foi para o gênero adulto, por assim se entender, né, o pornô. Só que conseguiu ser também não convencional aí. Como é que é essa história? Olha, o Dudu tem um relacionamento. Você vai falar do filme pornográfico, até o produtor que hoje também está na minha idade, né? É o amigo mais velho que eu tenho, Mário Lima, que foi o autor aí de produzir aí 24 horas de sexo. Mas eu tô falando e olhando pra cara dele, né? É, porque ele na época falou, se você me fazer, eu tenho dinheiro pra 7 dias de filmagem. Se você me fazer uma fita de sexo que estoure, estoure a bilheteria, eu faço a encarnação do demônio. Ah, olha só essa época, né? Aí eu fiquei, ele tava falando comigo e ao mesmo tempo tinha um português com um pastor alemão, né? Pô, eu já olhei pro cachorro e já comecei a pensar besteira. Como eu tinha muita amizade, como eu tinha muita amizade com Notícia Popular, eu mandei o Notícia Popular procurar o cachorro e fotografar, né? Aí fizeram a primeira página. Zé do Caixão vai fazer pela primeira vez, né? Um filme de zoofilia, pastor Deus. Alemão. Porra, aí o Mário, ele que tá me olhando agora aqui. Porra, Mujica, olha o jornal. Estão falando do cachorro, eu vou contratar o cachorro. E aí ele falou com o português. E o português falou, porra, mas o cachorro não sabe fazer isso. Mas aí deu o cachê pro cachorro, né? Falou, você vai levar um cachê. Aí o português deixou, né? E aí eu pus num jornal. Zé do Caixão procura as mulheres mais feias do sexo por mim. Apareceu uma legião de mulher feia. Ah, meu Deus! Assustadora. Eu escolhi as que eu achei mais feia e pus na fita. Então ela é uma fita, realmente é uma fita assim, escancarada. E aí o cachorro, quando foi o dia do cachorro, que o português dizia, meu cachorro não vai fazer isso, ele nunca fez, não vai fazer. Pô, aí eu também tava meio preocupado. Aí chegamos numa chácara, tinha uma menina sentada, aí quando eu vi o cachorro correr no joelho da menina, aí eu comecei a achar, já virei pro meu câmera e falei, ó, pega 3 chassis de 120 metros que vai rolar. Aí eu entrei já no quarto, quando pus a garota pelada, botei o cachorro foi, começou a beijar a mulher, fez todas preliminares. Pô, fez sexo, mas fez sexo a porra. E eu filmando tudo, pô. Aí o português dizia, porra, o que, que é isso? O que tá acontecendo? Eu sei que depois de um mês não deu nem pra gente depois pensar em fazer outra fita. Ah, meu filha Deus. Da p*** envenenou o cachorro, matou o cachorro. Que aí, que horror. Porque ele descobriu que a mulher que viciou o cachorro, né? Foi uma merda. Mas a pita explodiu, foi uma puta bilheteria. Que as empregadinhas via a fita, chegava pras madame e falava, e todo mundo no cinema, né? Ficou um ano em cartaz, a censura me proibiu de eu pôr o cachorro, fazer entrevista com o cachorro, pôr fotografia na porta do cinema, em jornal não podia fazer porra nenhuma com o cachorro. Mas o povo ia e o boca a boca correu, só que quando ele pegou a grana, aí pensou em fazer uma fita de sexo intelectual, aí fudeu. Tudo que ele ganhou nenhuma, perdeu na outra, né? E aí tá pobre outra vez, né? E não rolou a encarnação, né? Pô, que sacanagem. Outra coisa, o nome do cachorro era Duque, né? Não era isso? Duque, aí a gente deixou até uma imagem, né? Quando a fita termina, né? A gente põe, né? Saudoso Duque, tá? Fez uma homenagem posta. Fizemos uma homenagem posta pro cachorro, assim. Vai ser lançado em DVD, não vai? Vai ser lançado. Olha, ano que vem eu acho que tá em DVD, por aí, pra todo canto do Brasil. Porque eu sei que o público tem curiosidade de ver. Eu acho que tem que ver também, né? Olha! Você! Zé, já que estamos falando de outros filmes, outros gêneros e tal, qual foi o primeiro filme que você viu na vida? Olha, primeiro filme, queira ou não, é a coisa mais estranha do mundo, né? Foi realmente aos meus 4 anos, eu morava no fundo de um cinema, né? E de repente o projecionista queria puxar o saco do meu pai, me levou pra cabine. Fazia algumas semanas que a gente estava no cinema e eu ainda não tinha visto o telão. Teu pai, né? Tinha um cinema? Meu pai tomava conta de um cinema, porque ele viajava com tourada, mas minha mãe achou que ele tinha que pegar um lugar fixo. E aí tinha um primo dele que tinha um cinema, né, na Lapa, né, e aí arrumou pra ele ser gerente e zelador, e a gente passou a morar no fundo do cinema. Olha só. Aí eu só vi aqui nos primeiros dias, né, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o projecionista querendo puxar o saco do meu pai, da minha mãe, me levou realmente pra cabine pra mim assistir o filme. Naquela época, a cada 3 meses, uma terça-feira, a primeira terça-feira do mês em 3 meses, era fita sobre doenças venéreas pra mulher, sessão pra mulher, e nas quintas pra homem. Pô, aí o cara tá me levando justamente nesse dia de doenças venéreas. Que ótimo. E aí ele abre a janelinha, e eu olho, e o que eu vejo, em detalhe, uma vagina. Mas uma vagina com gonorreia. E a vagina espumando, é a coisa mais horrível que eu vi na vida. Foi um pesadelo que entrou direto, pô, eu vi aquilo, não sabia, eu via falar sobre o inferno, não sabia se o inferno era aquilo, né, não sabia se era o purgatório, se era o limbo, enfim, eu acho que estava abaixo do próprio Hades, né, meu Deus. Um negócio terrível, terrível, e eu realmente vi, me assustei e comecei a chorar, né, eu achei que o cara estava querendo me levar para aquilo, era a primeira vez que eu vi um telão, pô, e aquela vagina batendo, sei lá, parecia que tinha um coração dentro. dentro, né? Em movimento. E aquela guinorreia com aquele pulso aí. Porra, é um troço, rapaz. Eu até hoje procurei fazer inferno, não consegui retratar aquilo. Fiz encarnação fazendo purgatório, querendo retratar aquilo, não consigo. Mas eu tenho que fazer um curta ainda, eu tenho que mostrar esse terror, porque é muito feio, rapaz. É feio, feio, feio. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí cada um explicava de uma maneira, de outra, mas eu falava, é feio. E até hoje eu fico com aquela imagem, né? Uma imagem que, olha, não tem descrição. Se eu pudesse ter uma foto disso, eu acho que, puta que pariu, isso ia forçar o tesão de muito homem, né? E a mulherada ia realmente se preparar bem, né? Porque hoje esse troço dessa liberdade sexual tão grande... Uhum. Não é difícil de acontecer, de menininhas aí, de pegar essa merda, e se pegar isso, dançou, né? Uhum. Aquilo corrói tudo, acaba com tudo, porra. E é uma doença que pega. Eu acho que na p*** de um cara, cai a cabeça. Se pegar, cai a cabeça. O cara vai ficar capado sem querer. Porra, então, eu acho que isso me incentivou a um terror do cacete, tá vendo? Então, foi a primeira pista que eu vi na vida sobre doenças venéreas. Uma vagina com guinorreia. Pra você ver, tudo tem, né, uma explicação lá na infância, algum trauma gigantesco. Não, eu realmente não é esse trauma, mas ficou aquilo na minha cabeça, que aparece porra. Nos pesadelos. Porra, eu às vezes acordo com essa porcaria, falo, puta que pariu, é terrível demais. Pô, eu acho que eu tenho a missão de conseguir trazer isso pra tela de uma maneira que eu impressione todo mundo, porque eu me lembro como eu fiquei impressionado durante muitos e muitos anos, né? Você! Você vê que o Zé, se você assistir a fita do Zé, se falar em mulher, são mulheres selecionadas, sim. São mulheres inteligentes, sim. São mulheres bonitas, e o Zé não tá dando a mínima, ele manda quase todas elas pro necrotério, pro fundo da terra, e não corresponder ao que ele quer, que o problema dele não é só a perfeição material, tem que ser a perfeição mental também, né? Certo. Então essa é uma escolha muito grande para quem for assistir agora Encarnação do Demônio, os caras vão ver que as sete mulheres realmente superior foi escolhida a dedos, né? Eu fiquei impressionado porque nessa Encarnação do Demônio, Zé, as mulheres que você escolheu são espetaculares, cara. Aquelas mulheres parece que não existem, cara. E elas, nenhuma delas tem silicone, são todas lindas naturalmente. Não, feio, firme, não é caído, bunda bonita, rosto, não há espinhas, né? Uhum. Eu acho que eu fiz uma seleção. É você mesmo? Queira ou não, foram passadas mais ou menos mais de 1000 meninas, né? Olha só! Pra escolher a sete, não foi fácil, não. Mas eu acho que caiu no agrado do público. E você mesmo que escolheu, Zé? Fui eu. Essa liberdade eu tive, porque quando me chamaram pra essa fita, eu não queria fazer, porque foi agora, no final... de 99, 2000, eu não queria fazer o filme porque eu achava o Zé meio envelhecido, né? Uhum. Fazer o final da trilogia, eu queria pôr um sucessor. Sim, sim. Mas a exigência foi, davam carta branca, me passavam tudo, tudo que eu queria firmar em película, firmei, né? Uhum. Tinha toda a coisa que eu queria, né? Uhum. Toda a liberdade eu tive, não quis computador, eu sim. Quis realmente efeitos artesanal e deixou muita gente preocupada, mas deu um efeito fantástico. Quando você vê eu com as aranhas, são aranhas, né? Passando, você vê as meninas com barata, queira ou não, foram 3000 baratas selecionadas, queira ou não, são de laboratório, mas barata é barata, né? Zé, me mandaram perguntar pra você se você acredita em ET e pra você contar a história da antena de alienígena. Que história é essa? Eu acho que nós estamos, é muito egoísta achar que esse satélite mental é tão pequenininho, né? Só nós temos vida e tal. Eu acho isso um troço... planeta. Nós temos aí galáxias que estão descobrindo novos planetas, né? Com certeza vai ter vida em outros planetas. Não podemos ser tão egoístas, né? Mas, ainda a tecnologia tá atrasada, estamos indo. E eu sei que em 86 houve um problema aqui em Sorocaba, uma cidadezinha de São Paulo, e disseram que pousou numa montanha lá um disco voador. E aí o exército, né, me chamou, porque eu tô sempre chamado com esse troço de dormir em casa mal assombrada, de ser diabo. Não acredito. E assim, tudo isso, os caras me chamam, porra. Eu não acredito em porra nenhuma, né? Aí lá fui eu pra ver se de repente entrava em comunicação, né? Uhum. Mas quando eu fui pra lá, lotou de gente. O jornal começou a publicar que eu tava lá, né? Aí em cima do morro começou todo mundo a vender salsicha, cachorro quente, pipoca, caceta. Aquilo ficou assim, parecia uma feira, né? Ai, meu Deus. Aí os caras bolaram, tinha uma antena de 100 metros. E tinha um cara filmando com uma câmera, dizia que se filmava, de repente poderia captar, mesmo que os caras tivessem invisível, né? Ele conseguia captar. Pô, eu ia fazer o que era? Queira ou não, era o exército que tava junto, né? Eu aí me amarrava no raio da antena, eu fiquei a 100 metros naquele morro, fiquei 6 horas naquela merda, pô. E nada de até, os caras filmando espaços, vendo se tinha coisa invisível. E aí eu mandei descer, né? Aí eu falei, porra, não vai dar porra nenhuma, porque o povo tá demais, e os caras jamais vão descer aqui, caceta. Falei, porra. E o ruim disso tudo é que eu fiz tudo sem ganhar porra nenhuma, sem cachê, sem nada, né? Ai, meu Deus. Então não me valeu de porra nenhuma, né? Mas eu acredito, tal, né? Mas não há. Eu já acho que os caras estão aqui, né? Já estão aqui. Eu acho que estão aqui. Mas como o pessoal tudo, tô amarrado, né? Então se eles aparecerem, eles vão matar os ET correndo aí, né? Vamos dizer que é coisa do diabo. Então eles não vão se manifestar enquanto não haver, assim, uma tecnologia mais elevada e o pessoal começar a se compenetrar mais nesses assuntos, que já tá saindo, né? Filmes muito sobre isso, revista, novela. Eu acho que daqui uns 7, 8 anos, eu acho que o povo vai estar preparado e esses bichinhos aí vão se manifestar. E eu acho que eles são inteligentes, já estão aqui, já estão ajudando muita gente. Eu vejo assim o ser humano, converso com muita gente inteligente, faz isso, faz aquilo, mas, porra, inventar o telefone, o primeiro. Porra, no passado, cada coisa levava, até a roda levou 1000 anos pra ser inventada, porra. Uhum. Então, cada coisa levava 1000 anos, depois 100 anos. Aí, de repente, começou uma evolução muito grande. Muito rápido, né? É, eu tenho a impressão que eles começaram a se meter no meio dos caras. Pô, telefone, aí veio telefone, aí veio máquina fotográfica, veio cinema, veio televisão. Porra, hoje estamos com a internet, com tudo isso. É, eu não acho que é coisa nossa, não. Olha, eu acho que tivemos uma ajudazinha desses caras, né? Que estão bem evoluídos e estão forçando a gente chegar numa evolução maior para eles se revelarem. Você nunca teve curiosidade ou vontade de abordar isso em alguma fita sua, né? Esse tipo de mistério? Não, eu já escrevi sobre isso. Eu andei conversando aí em fazer um curta. Sim. É capaz de eu fazer um curta, né? Mas um curta para valer. Um negócio bacana, bem pesquisado, né? Com muita gente legal que eu conheço, pessoas jornalistas e que acreditam nisso. Porque esse programa meu que eu tenho no Canal Brasil, né? Isso. Tem me ajudado muito eu conversar com pessoas. Não sei se vocês assistiram já O Estranho Mundo do Caixão, toda sexta-feira, meia-noite. Toda sexta-feira no Canal Brasil, meia-noite, tá lá o Zé entrevistando muita gente esquisita. É, eu pego muito lá do curto dos caras, né? Uhum. Já apareceu uma porrada deles, confirmaram, né? Terem visto, né? Eu vou juntando essa informação. Uhum. Pelo menos são pessoas que têm público, são jornalistas, credenciados, e eu vou chegar lá. Vamos falar do último filme de José Mogi Camarins, agora em cartaz. Encarnação do Demônio! Não, Encarnação Na verdade, ele encerra uma trilogia. Sim. Não a saga, né? Ah, olha aí! Havia uma saga, ela não está encerrada. Então, se de repente essa fita estourar lá fora, se isso acontecer, aí eu já conversei com os produtores e tal, aí pode surgir a continuação, que seria Sete Ventres para um Demônio. Olha só! Primeira... Então, só o público e os gringos vão me dar essa força. Para mim, realmente, se tiver essa força, eu faço a continuação. Se não, estou preparando aí uma fita de um custo de orçamento mais baixo, mas também forte, que é o Devorador de Olhos, né? Oh. É um novo personagem e é uma fita pesada demais. É negócio, o cara... É, porque o cara vai precisar de líquido de olhos de mulher. Olha só! É, porque ele pega uma doença no Amazonas muito forte e ele, para sobreviver, ele precisa do líquido. Uhum. Então, ele é rico, ele acaba tendo aí um asilo para cego, ele mesmo parece na cidade que ele é um benfeitor e tal, mas na verdade ele é o devorador que vai pegando, é um tipo de um médium, né? E uhum. Bem cientista, né? Porra, tem cena dele arrancar o olho da mulher com saca-rolha. Meu Deus! É cena violenta, violenta mesmo. Não é com você, é um novo personagem que eu mas vou fazer. Mas é você que faz, não? É você que faz. É, eu vou fazer. É a primeira vez que eu vou fazer um personagem sem a barba, porque eu mesmo sei comer meu rosto sem barba, né? Uhum. Estou há 45 anos, né? Uhum. Então eu faria sem a barba e sem as unhas, né? Mas se aparecer uma força aí, eu prefiro ainda fazer a continuação do Zé do Caixão. A respeito das filmagens, da seleção de elenco, você falou que faz a escolha das meninas, que tem que ser bonita, com tudo em cima. Isso. Mas eles têm aquele negócio dos... Todos os filmes têm aquele negócio dos insetos, das coisas nojentas. Ah, não. Isso aí eu sempre passo elas num teste pra ver. Oh, é incrível. Eu só testo pra ver se é verdade, né? Mas como é que são esses testes? Teste de coragem, como ver. Ela já vem sabendo que enfrenta os animais. Aí eu fazia mesmo o teste de coragem, né? Botava barata na cara das mulheres? Não, eu fazia tudo. Era barata, era pegar, subir em bacia de água, pegar na eletricidade. Eu fazia tudo que era loucura. Eu fazia... Mas eu tinha médico, tudo presente. Se acontecesse alguma coisa, cada um assinava, era responsável e era por conta dele, né? Você! O final da trilogia, primeiro filme, A Meia-Noite Levarei Tua Alma, de 64. Foi feito em 63, lançado isso. Em 64. Depois, Essa Noite... Esta foi noite, feito em 66, lançado em 67. Essa Noite Carnarei Teu Cadáver e agora a Encarnação do Demônio, com um mega orçamento de 1,8 milhão de reais, certo? Confere. É, pra quem assistir aí vai ter a impressão, como já falaram, que parece uma superprodução. Olha só. Parece uma fita de 7 milhões. Mas é porque a equipe colaborou no preço que todo mundo tava curioso para trabalhar, né? Uhum. Com 70 técnicos. Olha que maravilha. Nós tivemos entre figurantes, atores, mais de 1000, né? Uhum. Então, todo mundo recebeu bem e tal. Aí até me encareceu um pouco a fita, mas fizeram preço mais acessível, mas receberam todo mundo, né? Mas ninguém ficou reclamando no teu ouvido, né? Não gosta, ficou todo mundo empolgado. Não, ninguém. Essa vez a liberdade foi diferente, apesar de eu ter só um percentual na fita, né? Uhum. Mas eu tive, queira ou não, os caras gostando do trabalho. Sim, muito bom. Não foi como na meia-noite que os caras me desciam o pau, né? Então eu tinha com quem trocar ideias, né? Ideias boas, pessoal legal. Então foi muito legal. Foi o último papel do Jesse Valadão, né? Foi. Foi a última fita dele. A gente conversou, ele já estava doente. Ele fez uma coletiva aqui em São Paulo. E a primeira coisa que ele explicou que se acontecesse alguma coisa com ele, não era maldição, porque ele estava doente. Ele estava com diabetes e tal. E eu procurei fazer o início, o meio, o fim, né? E aí, quando veio realmente a fatalidade, a gente pôs o Adriano Sturte, um irmão. Mas, para quem não sabe, a fita normal. Não sabe que tivemos um problema para mexer no roteiro, né? Mas o legal é que ele veio consagrar, né, a sua imagem de machão de uma vez por todas. Veio. E ele tá como machão mesmo na fita. Excelente, né? O homem que foi cegado de um olho pelo Zé do Caixão. Puto da vida com ele, muito bom. E ele deu uma surra na mulher, né, no filme, né? Não, ele tem um trabalho legal. Ele pega e dá uma cacetada na mulher aí, porra, enche de porrada de cacete. Eu acho esse muito filme, legal. Ele tem a história de ser amaldiçoado, né? Foi difícil sair essa fita. Foi. Essa fita, na verdade, levou 42 anos, né? Caramba! E ela só saiu agora. Começou o problema da ditadura. Me perseguir. Padres, todo mundo em cima, dizendo que se eu fizesse a fita, não passava nem o tiro. Oh, aí foi uma luta. Depois veio esse problema, entrou um americano. O cara tinha câncer na garganta, não tinha sócio, não tinha mulher. Morreu, eu fiz a alteração do roteiro e a fita não saiu. Aí veio os anos 80, veio um espanhol, que é Augusto Cervantes, que é o mesmo produtor do Esta Noite Encanarei Seu Cadáver. E aconteceu o mesmo problema. O cara tava bem de saúde, de repente tinha uma ponte de safena e aí foi se internar e nunca mais voltou. Então... Caramba. Parecia que não saía. Aí em 98 parte o Ivan Novaes, o homem que fez Cidade Oculta. Não, a fita vai sair agora. Pô, ele manda eu juntar os técnicos que eu quero. Juntei os técnicos, juntei os atores, né? E um grande almoço. Às 2 da madrugada ele me telefona dizendo que tá comprando uns peixes pra fazer uma peixada. E tudo bem. Aí no dia seguinte eu me preparo, tô pra sair pro almoço dele. Aí pela Nandi, que veio do Rio, que ia trabalhar na fita, me liga: você tá indo pra onde, meu jeito? Tô indo lá pro almoço, vocês vão receber hoje. Falou: não tem almoço. Falei: por quê? É, o homem teve uma morte direta, porque ele morreu de emoções. Teve uma parada cardíaca e tá tendo um velório. Meu Deus! E justamente nesse dia eu ia inaugurar a UOL, né? Era a primeira vez que a UOL ia pro ar e ele ia financiar um coquetel, né? Pra mim anunciar a fita e tal. Aí à noite eu compareci na UOL pro bate-papo e aí eu tive que aparecer meio enlutado e falar pro pessoal que infelizmente a fita não sairia mais, né? Caramba! Mas eu tive a sorte que em 2000 veio o Paulo Sacramento, o Denison. Aí juntou a Gulane. Primeira coisa que eu perguntei pro Paulo: você é casado? Sou. Você tem sorte? Tenho. Porra, vejo os caras jovens. Aí vejo os outros todos. Eu falei: pô, pra morrer tem que morrer muita gente. Aí eu pensei. Aí eu assinei o contrato e foi a busca de capital e saiu a fita. E é verdade que o presidente Lula deu uma ajuda nisso aí, não? Olha, eu acho que indiretamente deu, né? Porque eu, um ano antes da verba sair, eu fui chamado, recebi um diploma pelos méritos meus lá fora, recebi uma medalha. E brinquei com ele, né? Falei: porra, Lula, pô, eu tenho ganhado tanta homenagem, mas o problema é grana aqui, eu tô aí com um projeto, tal. Pô, que projeto é, tal? Expliquei e tal. E aí, de repente, a gente foi no Rio, não deu outra, né? 6 meses depois, a grana sai, pô. Aí eu achei que houve uma mãozinha dele, né? Como houve o governador aqui, que foi o Geraldo Alckmin no passado, né? Então aí juntamos a grana e deu pra se fazer a fita. O mesmo governo que te perseguiu há 40 anos atrás te deu uma ajuda agora, né? É a ironia do destino, né? Você! Já falando nisso, deixa eu entrar no meio. Você já se candidatou a vereador, não é verdade? É, eu saí aí, mas saí aí por uma... Como se diz? Sabe esse partidinho que se une, que começa, pô? Pô, os caras fizeram uma campanha que o pessoal... Eu saí, acho que, 10 segundos na televisão. Não houve Santinho aí. No último dia, no dia da eleição, é que vieram com o Santinho. No mesmo lugar que eu fui votar, ninguém sabia que eu era candidato, pô. Eu fui candidato sem ninguém saber que eu era candidato, pô. Aí foi do caceta, né? Mas eu era pra sair esse ano, não saí por causa da encarnação, né? E por causa do meu programa que teria que sair do ar. Mas sim. Eu acho que em 2010 eu saio pra deputado estadual. Olha só! É, o que eu quero é verba. Não vou fazer porra nenhuma a não ser a cultura. Exato. Só vou fazer o que eu sei fazer. Cinema, teatro, televisão. Não vou prometer mais nada, não sei isso. Ah, excelente. Você! Tem um livro infantil, pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Eu fiz um livro agora, é incrível, que eu fiz aí um evento há 2 anos atrás, no ABC, contando história pra criança, porque a criançada começou a querer mais, aí eu comecei a ter que improvisar história de terror e fazer ficar infantil. E aí teve uma editora que gostou da coisa, me procurou, falou: dá pra você escrever 7 historinhas pra fazer um livro? Eu falei: dá. Aí eu escrevi e publicou, e tá vendendo, viu? É, Histórias Horripilantes Zé do Caixão. Olha só. Só que eu fui no lançamento, não tinha só criança, não. Tem marmanjão também que gosta. Ah, viu? Lógico, pô. Eu sou tá indo deles. Muito bem. E tem também o prontuário 666, né? Ah. Esse é pra você saber o que acontece naqueles 30 anos que ele passa na cadeia. Ah, sim. Então saiu em quadrinho, então o pessoal lendo acompanha, aí você cumprimenta com a fita. Porque ele diz, na fita ele sai, né? Ele fala 40 anos de resistência. Então você comprando o prontuário, vendo a história em quadrinho, né? Que é uma maná Mato Grosso aí, você vai ter a ideia do que ele fez na cadeia. Exato, porque entre o segundo filme e o terceiro agora, o Encarnação do Demônio, ele ficou preso, 40 anos, né? O Zé do Caixão. Isso. Aí, nesses quadrinhos, conta tudo que aconteceu, né? Como aconteceu naqueles 40 anos, exatamente. Boa, muito bom. Ah, não, aí conta os 30 anos que ele passa, 30 na prisão e 10 no manicômio. No manicômio nós vamos publicar o ano que vem. Oh, ah, legal. Você sempre foi um adorador de quadrinhos, né? Olha, eram as duas coisas na minha vida. Era quadrinhos e cinema. Eu tinha uma biblioteca, o pessoal vinha pra alugar revista. Eu fui o maior colecionador que teve no Brasil. Olha só! Eu tive que vender a coleção pra fazer Demônios e Maravilha e que ficou média-metragem de 50 minutos e não ficou assim uma fita realmente longa-metragem. Vamos ver se o ano que vem eu tenho a condição de terminar a fita. O que você gostava mais de quadrinhos, de ler? Olha, no passado eu lia tudo. Eu era colecionador de qualquer tira que saía em quadrinhos. Mas hoje eu sou fã do Conan. Ah, olha aí. Olha! Somos já guerreira. Excelente! Muito bom, muito bom. Você! Queria perguntar coisa pra ele, porque isso aí tá todo mundo comentando. Você gosta de música também, Mojica, eu sei disso. Qual é a cantora atual que você mais gosta? Atual, eu acho que eu iria mais com a Ivete Sangalo, né? Mas por quê? Porque ela tem voz. Oh. Ela tem voz. O negócio de você fazer as coisas eletrônicas, eu sou contra. Agora, ela tem uma voz legal. Tem a Fafá de Belém também, né? Ah, muito bom. Convidaria ambas pra fazer um filme com você, tanto a Ivete como a Fafá de Belém? Ah, eu chamaria, sim. Botaria elas peladas no filme pra você ficar feliz? Porra, seria maravilhoso. Daria uma puta que pariu. Seria rock, recorde de bilheteria. Deixa ela topar, né? Com certeza, eu faço. Você! É, pra encerrar, que eu sei que seu tempo é curto, algum recado? É, o perfil oficial José Mujica Marinho. Quem quiser entrar no meu Yokut, né? E de repente eu tô juntando essas pessoas aí, sei lá. Eu depois vou querer fazer uma reunião com todo mundo. Ah, que bacana. Na internet mesmo, que eu tô com umas loucuras aí, uns negócios diferentes, né? É uma maneira da gente lutar pela liberdade de expressão pra valer, né? Então, josemujicamarins.com.br, é esse o endereço? Isso. Isso, tem comunidade no Yokut também, você pode ir... Pode entrar e conversa comigo direto. Quem digita são meus filhos, Gerro, né? Mas eu é que vou dando as dicas que tem que ser respondido, tá bom? Então, olha, no cinema, Encarnação do Demônio... Alguém assistiu? Eu assisti, lógico. Tem que pegar aí o povo que tá assistindo aí. Tem que prestigiar o cinema nacional, não é só isso. Sem dúvida. Mas tem que pensar numa coisa, né? Se essa fita realmente surpreender agora que eu vou pra Veneza ser homenageado, vou para Portugal, depois vou concorrer em Barcelona no maior festival de terror do mundo. Se isso fazer força lá, abre os caminhos aqui para os cineastas que tanto querem fazer terror. E a discriminação é grande. Agora eu quebrei esse tabu ao ganhar 7 prêmios com essa única fita em Paulinha. Muito bom, Mojica. Excelente. Sextas-feiras, à meia-noite, no canal Brasil, tem o programa do Estranho Mundo do Zé do Caixão, com várias entrevistas, muito maneiro. Fica de olho em tudo que tá saindo, que o homem tá por aí. Exato. E agora, pra quem se interessa por cinema, eu começo aqui um estudo de arte dramática, direção para cinema, montagem, enfim, tudo que a pessoa sonha, né, e querer realmente se entrosar comigo. Passa o celular, 1011, né, 75-27-01-13. Opa, excelente. É só se comunicar que a Nilcemar Leal te atende, né, e ela realmente dá a data que vai começar. Excelente. José Mojica Marins, aplausos! Eu sou um que, se eu pudesse, eu queria morrer massacrado no filme seu. Deixa eu preparar quando eu começar aí o Devorador de Olhos, vamos ver. Entro em contato, porque toda fita, quando eu vou começar, sai muita publicação, né? E aí é só entrar em contato, o telefone vai ser esse mesmo, né? Legal. E aí é partir pra loucura, né? Eu tô doido pra participar. A gente ser muito normal também não é muito legal, né?